você está procurando a paz neste mundo tão cruel. Nunca você a paz é Jesus. Ele é bem diferente do que você já provou. Recebe então a Jesus Cristo. Mas temos algo bem melhor, diferente de tudo isto. Receba Jesus. Bye.